3 Lega. Obrigado, Lega. Cristo sea presente y puede entregar con él. Controle Salvador, está 3858, saída Momo. Quando possível, proa de cogumelo ou frágico, 350. Pegar para lá, 6310 do Sané. Prole, Salvador, muito boa noite, o Sané 6310 da Copa na Sua Esposa. Se quiser uma pouco, o Sané 6310.